ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho tem ele, Gabriel Lima, na segunda edição do Sabadaço. Para finalizar aqui o programa Expresso, a gente recebe agora membros do grupo Sementes do Amanhã, da Associação Sementes do Amanhã. Tá por aqui meu amigo Zé, o André, a Paty e o Wilson. E a gente vai falar sobre o Natal do Amor 2017, que acontece no próximo dia 17 de dezembro. Começar pelo Zé, que tá mais próximo aqui de mim, né, Zé? Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, Antônio Cláudio, boa tarde, os ouvintes. Prazer estar recebendo você aqui mais uma vez, viu, Zé? Nossa. André? Cadê o André? Chega nesse microfone aqui. André. Boa tarde, Antônio Cláudio, a todos os ouvintes. Muito obrigado aí pela oportunidade. Paty, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar recebendo a Paty, nem sei a voz da Paty direto. Tudo bem, Paty? Tudo jóia. Aí, e o Wilson Brás, tudo bem, Wilson? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde aos ouvintes e ao programa Expresso. O Wilson está mais acostumado com o microfone, né? Gente, o Natal do Amor 2017 está acontecendo. A data a gente já tem, dia 17 de dezembro. Não é isso? Programação já está definida? Já está tudo certinho, prontinho essa programação? Ou ainda pode acontecer novidades? Porque aqui na rádio a gente está divulgando essa programação. Quem que vai falar? Bom, Antônio Cláudio, é um prazer estar aqui mais um ano, né? Para falar sobre o Natal do Amor, está todo vapor. Com certeza haverá muitas novidades. O pessoal de Sementes, os voluntários estão aí se esforçando o máximo para poder ser uma festa maravilhosa para Guaranésia, para os guaranesianos e visitantes, né? É, haverá algumas surpresas, a gente acoplou algumas coisas e tem tudo para dar certo, uma festa muito grande que o Guaranésia nunca viu. Eu acho que vai ser assim, vai ficar marcado no coração de muitas pessoas assim, e da nossa parte a gente tá fazendo o máximo possível para ser a melhor festa que o Guaranésia já realizou. O Wilson, é o quarto ou quinto ano que você já vem aqui no programa para falar sobre o Natal do Amor? É o quarto ano. Quarto ano já? É o quarto ano. É... Sempre foi Natal do Amor? Sempre, né? Ou não? Não, na verdade eu vestia de Papai Noel nas entidades há alguns anos, muitos anos, e o Natal do Amor surgiu de uma necessidade que eu não podia ir na casa das pessoas. Então eu acabei fazendo, que eu fiz a cirurgia e acabei, na época eu já ia fazer uma cirurgia e acabei ficando na minha casa lá e acabou somando muito com os Sementes. E o evento só foi crescendo, crescendo, crescendo, e com a graça de Deus a gente vai chegar no hoje no resultado. O ano passado foi, como você falou, umas 1.200 pessoas. A gente vai tentar dobrar esse número ou mais. O ano passado foi surpresa para você? Para todos nós, né? Para todos nós, porque assim, a hora que você chega e vê uma fila enorme com pessoas esperando aquele presentinho, aquela doação, então a surpresa, a gente fala que a gente trabalha com incerto. A gente não sabe se vai de 300 a 3 mil pessoas. Então a gente espera que dê muitas pessoas, que nós podemos atendê-las elas bem, fazer o máximo que é possível para sair um melhor Natal, né? Seja um Natal realmente do amor, e a gente tenta, é uma surpresa, pode parecer 500, como pode ser 400, pode ser 2 mil pessoas, e o ano passado 1.200 pessoas, realmente foi uma surpresa muito grande. E surpresa boa, né? Com certeza. O André, nessa questão da organização, eu imagino que para fazer o Natal do amor do ano passado, né? Toda essa organização já deve ter dado muito trabalho. Aí esse ano resolveram colocar mais coisas no Natal do amor, o trabalho não vai ser dobrado? É, com questão de organização, sim, acaba aumentando o trabalho, mas eu acho que nós temos pessoas que estão ajudando de coração, né, com todas as forças também, então isso só soma. Tanto é que para esse ano, se Deus quiser, o evento vai dar um passo muito grande. O que teremos de diferente desse ano em relação ao ano passado? Esse ano nós teremos uma surpresa aí, que haverá um salto de paraquedas, né? Porque nós recebemos uma ajuda do nossos parceiros aí, o Luiz Garcia e o Leandro, que eles também faziam já um evento parecido, então resolveu somar para aumentar, né, o evento. Então nós teremos aí um salto de paraquedas, né, com o Papai Noel, e também teremos uma motocicleta com motos e triciclos pela cidade até a chegada na casa do Papai Noel. Mas o que tem a ver motocicleta aí com o Papai Noel, com o Natal em si? Então, essa motocicleta surgiu de um triciclo que ele é caracterizado com a trena do Papai Noel. Então ele é enfeitado, todo incrementado. Então surgiu essa oportunidade aí de a gente ter esse parceiro também participando. E a gente sabe que onde envolve motociclista, a união é forte. E foi que um foi chamando o outro, foi confirmando, e hoje a gente tem uma parceria bem grande para esse acontecimento aí. Mas vai ser tudo aqui em frente ao portão da Santa Casa, aqui na rua do meio ali da Vila Operária que a gente fala? Nós vamos ter o salto de paraquedas acontecendo no campo do Cruzeiro, né? E depois uma motocicleta, ela vai estar vindo de Guaxupé, assim, entra pelo trevo principal, passa pela feira, ela dá uma parada ali para o pessoal aguardar o salto, para também estar aproveitando aí o evento, o acontecimento, e após esse salto eles vão fazer uma motocicleta pelas ruas da cidade. Passar pelas ruas até chegar na casa do Papai Noel. Casa do Papai Noel. Eles vão estar juntamente com esse trenozinho, né, que ele vem caracterizado, e juntamente com o Papai Noel, distribuindo bala. Papai Noel vai estar na motocicleta, então? Vai estar participando nesse trenó. Já está confirmado. Já entramos em contato com ele. Ele vai fazer o salto. Andar de moto. Exato. Vai fazer o salto. E se pode distribuir brinquedos. Exatamente. Papai Noel é... Esse não é o Papai Noel, Indiana Jones, né, Zé? Esse é. Ô Zé, e agora? A gente está aí na reta final dessa organização, né? Como é que está a arrecadação? O pessoal tem doado? Ainda tem tempo para doar? Quem ainda não... Tempo para doar, mas a doação tá bacana, a gente ainda precisa de algumas coisas, né? A gente reforça o pedido de brinquedos, doce, moranguete, né? Bolinha de chocolate, pra gente fazer o saquinho surpresa, né? Mas tá bacana, o pessoal tem colaborado e também destacar os pontos de coleta, né? O mercado do Irmão Garcia, hotel, restaurante, fazendinha, biblioteca municipal, a EP Vídeo do Arbinho, Salão Corine Cristina, Pássaro da LFM, Loja do Osmar, Materiais para Construção, Donizete, Móveis e Restauração, Mercado Espírito Santo, Zampar Farma, Sulminira, Rosa Cabeleireira, Papelaria Popular e Lan Games do Tadeu, Padoca São José, Salão da Priscila, Panificadora Carvalho e Malusa Materiais Elétricos. E o que o pessoal para pode, doações, pode levar nessa... Roupas, brinquedos, bala, doces, né, moranguete, pra gente pipoca também, né? Pipoca, sim. Pra gente estar realizando esse evento. E também lembrar também, o pessoal pra participar, né, do evento no dia lá também, o pessoal lá conferir, prestigiar, que é bacana. Famílias, isso, reforçar isso, famílias. É um evento que não é de uma classe social, não é de um, é de todo mundo. Então, reforçar isso. Tem o WhatsApp também, né? Pro pessoal ligar para maiores informações, para fazer doações maiores? Tem também, é o 359-9207-1362, e também tem a página no Facebook. O pessoal pode procurar por lá. Pode entrar em contato que o mais breve possível a gente vai responder. Tá, beleza. Vamos fazer um intervalo em comercial e a gente volta já até para falar das parcerias com esses motoclubes, né? De onde surgiu esses motoclubes. São vários que a gente está falando aqui. É Escorpião são Negro, vários, Cardenais do Asfalto. Tá, são seis e mais alguns. Terror. Seis e mais alguns. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. O destaque está no Expresso. Estamos falando aqui sobre o Natal do Amor, que acontece aqui em Guaranésia no próximo dia 17 de dezembro, com alguns dos membros do Sementes do Amanhã. Wilson, parece que começou essa história aí de entrega de presentes há 4 anos, né, Wilson? Como você disse aí no o primeiro bloco, né? E segue agora com essa parceria com os Sementes do Amanhã. É, motivação acho muito grande, né, Wilson? De atender essas crianças aí. Eu fico até imaginando como é que é, né? Deixar que a sua casa se transforme na casa do Papai Noel. Sim, Antônio Cláudio, isso aí é, como eu falei, faz muitos anos que começou, já sou o Papai Noel das entidades aí alguns anos, né? E surgiu essa ideia, como não podia até lá, aí eles vinham até a mim. Começou com uma coisa pequena, hoje está se tornando realmente um evento muito grande. E é uma satisfação muito grande, que nem o Zé salientou, não tem classe social, porque o sorriso de uma criança não tem preço. Então a pessoa que chega ali vai ser bem recebida. Deixando bem claro, quero deixar bem claro isso, a gente vai voltar aqui, eu acho que na véspera, para a gente poder divulgar com mais clareza, fechar todo o pacote. Todos os brinquedos são doados, lá são novos e seminovos. Então a gente está ensinando as pessoas a importância também de reaproveitar. Por que eu brinquei? Por que ela não pode brincar? A roupa que eu usei, por que você não pode usar? Então isso é muito importante as pessoas saberem que tudo que está é novos e seminovos. A gente não teria condições até de abranger com brinquedos todos novos. E a gente depende de doações. Graças a Deus, doações estão chegando, mas quanto mais, melhor, para a gente poder atender mais e mais pessoas. Wilson, toda doação é bem-vinda, isso é claro, né? Todas. Mas se tivesse que hoje fazer, não, a gente precisa mais, sei lá, de bala, de... Bom, o que seria o hoje? O Natal se consiste no quê? Um brinquedo primeiro, a chegada de Jesus. A gente tem que isso primeiro, né? É agradecer a Deus por tudo que nós estamos fazendo, pelo próximo. E ele saber e agradecer o que está recebendo. Então, o mais importante hoje seria brinquedos, bala, pirulito, o saquinho surpresa que a gente dá para cada criança que entra lá. Porque isso é a magia do Natal. O que vai no saquinho surpresa? Bom, o saquinho surpresa que a gente faz é uma coisa para agradar todas as crianças, é bala, pirulito, bolinha de chocolate, moranguete que é de chocolate e um saquinho de pipoca pequeno. Lembrando também, Antônio Cláudio, que esse ano vai ter várias atrações, lá fora, para as crianças passar o tempo, vai ter pipoca, algodão doce, cachorro quente, a parceria com a Copasa, que também emprestou o carro para distribuir água para as pessoas lá à vontade. Então vai ter uma estrutura muito grande para as pessoas doarem de coração, porque vai ser uma festa muito bonita. E a gente vê muitas pessoas simples levando a sua doação, que vai participar com a gente também. Ela doa e também pode pegar. Não é uma criança pobre ou rica, todos que entrarão na casa do Papai Noel sairá com uma lembrancinha, um pequeno presente ou um saquinho de surpresa, mas tudo que será feito lá será feito de coração. E dá para atender todo mundo isso? Vamos imaginar que dobre os números aí, igual o pessoal tá acreditando, de 1.200 para o Antônio Cláudio. Eu como Papai Noel estou preparado até para ficar o tempo que for necessário, até o último da fila. Logicamente, a gente tem uma logística, a gente vai colocar um horário base, não é porque eu estou falando aqui que a pessoa vai sair 5 horas da casa dela e chegar lá. Não precisa disso. Logicamente, a pessoa vai ter que ter um pouquinho de paciência, que vai ter uma fila grande, mas vai ter várias pessoas divertindo na fila, vai ter brinquedos, vai ter muitas coisas lá para passar o tempo. A gente fizemos algumas modificações para agilizar esse atendimento, que com o ano a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando para que possa ficar melhor ainda a festa. Então, eu como Papai Noel já estou preparado, fico até 6 horas, 7 horas, se for preciso. Mas a gente pede que a pessoa acompanhe realmente esse horário que a gente vai determinar, para que a gente possa fazer um trabalho bonito que atenda todo mundo. Então dá para esperar legal. Eu acho que o horário que a gente vai colocar é um horário que dá para atender muitas pessoas. Se as pessoas tiverem consciência, pegarem realmente que nem roupa, a gente tem muita roupa, graças a Deus, fazer dividido por bancas. Então, se as pessoas escolherem realmente o que precisa, pegar com o coração, não com os olhos. Aí vai ficar bem mais fácil pra gente, com certeza. E agiliza mais. E reforçar essa questão da doação aí, interessante reforçar é o seguinte, a associação não é só esse evento, né? Então, quanto mais a gente arrecadar, melhor, e sobrou, não vai ficar lá, não vai perder, a gente vai passar para outros lugares. É. Então é importante já tem essa preocupação reforçar. Também, André e Zé, e de terminou o Natal do Amor, sobrando, já fazer outras doações? Sim, nós já temos já... não vou adiantar ainda como será, mas nós não vamos deixar, igual como o Zé ressaltou, não vai perder, não vai estragar. Nós estamos sempre trabalhando, doando, ajudando aí quem está precisando. Então, o trabalho não para, não. A doação continua. Esse é o intuito aí da associação. Chegou o Papai Noel lá, aterrissou no Campo de Cruzeiro, saiu motocicleta, chegou ali na rua, frente ao portão principal, na entrada da Santa Casa. O que a gente vai ter ali, além do Papai Noel distribuindo brinquedos? O Will já adiantou aqui que a gente vai ter uma praça de alimentação e vai ter bancas de roupas, né? Exato. Essas roupas que o pessoal está doando. Nós fizemos um levantamento, tudo que foi doado, está tudo separado em caixas, as peças. Então nós vamos fazer uma bancada para que a pessoa chegue e já saiba onde vai estar, tipo, que ela feira, está precisando. Exatamente, como se fosse uma bancada de uma loja, e ela vai ter tudo separadinho. Ela vai chegar e já vai ter lá a plaquinha lá para ela saber onde ela pega, como que ela faz. Então vai ter tudo juntamente com os voluntários. Mas e a criançada? O que elas vão ter nesse tempo enquanto os pais escolhem as roupas? A criançada na rua, nós teremos aí umas atrações com palhaços, distraindo as crianças, pintura de rosto. Os brinquedos também, que são um atrativo a mais. E além disso, a praça de alimentação. Falando do brinquedo, Rá-Tim-Bum Kids, que é parceiro aqui do programa, parece que vai estar dando uma mão, sim, né? Fizeram uma parceria com vocês, né? Agradecer também aí por intermédio do nosso amigo Rodrigo, né? Que conseguiu essa parceria aí também. Ela vai estar dando uma ajuda muito grande lá pra gente, que eu acho que vai deixar ainda mais as crianças aí com alegria no rosto. A questão dos motoclubes, né, que vão estar participando aí deste evento. Quais são estes motoclubes? Até o momento que nós temos já no nosso apoio é o Motoclube Alta Tensão, a Trivale, Perdidos Motoclube, Atitudes, Guardianais do Asfalto e Escorpião Negro. Esses são os motoclubes. É Guaxupé e região. Inclusive, nós teremos aí alguns participantes do estado de São Paulo. Pessoal de São Paulo. Exato. Também, né? Motos e triciclos. Triciclos, já tem ideia de quantos, mais ou menos? Vou te adiantar aqui que já tem uma média de 26 triciclos já confirmados para participar. 26 triciclos? Pode ser que venha um número menor, por caso aconteça algum imprevisto, pode ser que venha um número maior. Então vai ser uma grande festa. Vai ser, sim. Inclusive, a gente está se preparando para isso. Um grande evento, a partir das 9 horas da manhã, né, Zé? Das 9. A partir das 9 da manhã. Começa lá no Campo do Cruzeiro, sai pelas ruas de Guaranésia e chega na casa do Papai Noel. Previsão, dá para falar mais ou menos de que horas vai chegar na casa do Papai Noel? A motocicleta, ela tá prevista em torno de uma hora, mais ou menos. Então vai pelo circuito que foi programado aí, pelas ruas que vão vai tá passando, porque vão estar tá passando por vários bairros. Salto, né? Do Papai Noel, que aí depende das questões de tempo, isso, e tudo mais, né? Isso, pode ser que atrase um pouco. Então, todo mundo está convidado, então. Zé, quer reforçar o convite aí pro dia 17? Isso. Chamando, convidar aí toda a população para estar participando. Mais uma vez, reforçando que não é só não tem classe, é para todo mundo mesmo, tá lá, prestigiando e ajudando a gente a fazer esse evento. Muito bem, dia 17 de dezembro, então, todos estão convidados para participar desse grande evento. Vou repetir aqui os pontos de coleta: Mercado Irmãos Garcia, Hotel e Restaurante Fazendinha, Biblioteca Municipal, EP Vídeo, Salão Corina e Cristina, Pássaro da Ilha FM, do Osmar Materiais para Construção, Donizete Móveis e Restauração, Mercado Espírito Santo, Zampar Farmácia Mineira, Rose Cabeleireira, Papelaria Popular de Langemes do Tadeu, Padoca São José, Salão da Priscila, Panificadora Carvalho e Malusa Materiais Elétricos. Pelo telefone 99207-1362, né? De repente alguém tem uma doação muito grande lá, não tem isso como levar até um ponto de coleta, e pode ligar nesse número 99207-1362. Isso aí, André. Pra adiantar também, nós temos mais alguns parceiros aí que a gente não falou, tá? Que é Guerreiros do Resgate, Anjos da Vida, GSP Segurança em eventos, e a rádio a gente já citou. Valeu, então. E também a gente deixa bem claro que ninguém está autorizado a recolher doação de porta em porta em nome da Associação Sem Luz Amanhã. Isso. Aí a gente frisa bem aí, porque a gente tem deparado com várias questões. Já tivemos dia aqui algum tempo atrás, então, né? Então a gente já frisa bem isso para que a população esteja ciente. Tá. Todo mundo convidado? A Paty agora vai fazer o convite, né, Paty? Vamos fazer o convite para todo mundo? Todo mundo compareça no evento, né? Obrigado aí pela participação, viu, Paty? Paty não falou nada, Paty. Paty só recebe músicas da Jandira durante a semana aqui na Lavandeira. Wilson, obrigado aí, parabéns por mais um ano, né? Junto aí para fazer esse grande evento aqui em Guaranésia. Eu só tenho a agradecer a todos os doadores, todos os voluntários, aos Sementes do Amanhã, inclusive tem um pessoal lá em casa agora, um tá mexendo no telhado, o outro tá pintando a garagem. Mas depois eles ficam bravos. É, o José Vitor, né? O pai da Paty aqui, e tá o Daniel Vaz. Daniel Vaz nem precisava. É, tá lá, tá pintando lá, fazendo todo o desenho lá, os enfeites. A Roberta tá lá nesse momento agora, de manhã teve a Denise, teve a amiga da Denise, e a gente assim, tem uns voluntários, firmeza, que tá ajudando a dobrar roupa, a separar brinquedos, e não para, até o dia 17, a gente tá a todo vapor, e mais uma vez convidamos a população guaranesiana e da região, venha nos visitar e ver que a coisa realmente é vai ser uma festa muito grande, e contamos com a doação, porque depende de uma coisa e outra, né? Dependendo da doação de todos vocês aí, o que é doado de coração, com certeza será dado de coração. Eu te fiz uma pergunta agora há pouco e mal educadamente eu não deixei você concluir tua resposta. Sim. O que mais precisa? É o saquinho surpresa? Sim, né? É o saquinho surpresa de um momento, assim, que não pode faltar na festa do Papai Noel, é o saquinho surpresa e brinquedos. Seja novos ou seminovos. Então, quem tiver brinquedo, dá uma arrumada aí no guarda-roupa, convença aí seu filho a doar. Um brinquedinho hoje, você vai numa loja, você paga R$2, R$3. Então, a gente aceita de coração e vai fazer uma criança muito feliz mesmo. Valeu, tá? Muito obrigado a Pasto da Ilha, ao Antônio Cláudio, ao Programa Expresso e a todos os ouvintes. Ok, meu amigo, um grande abraço. Paty, valeu? Valeu. Boa tarde. André, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Antônio Cláudio, mais uma vez aí pela oportunidade. E deixar um abraço também a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. E meu muito obrigado. E vamos lá, pessoal, que dia 17, se Deus quiser, estaremos lá para atender a todos vocês. Muito bem. Denise está mandando aqui um abraço para vocês. Zé, valeu pela participação. Valeu, Antônio Cláudio, valeu, ouvintes. Doe e participe. É isso daí. Dia 17 de dezembro, faço um intervalo comercial, volto na sequência para encerrar o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa